Seixal Saudável, com boas práticas em saúde. Faça frente ao colesterol. É o tema em destaque no Seixal Saudável de hoje. Connosco temos Sofia Belchior, da Clínica Gilena Mar, que numa conversa com a Sofia Loção, do Gabinete Seixal Saudável, explica tudo sobre o colesterol. Estudos recentes revelam que 2 em cada 3 portugueses têm o colesterol elevado. Este é, de facto, um número alarmante, sobretudo se tivermos em conta que o colesterol elevado constitui um dos principais fatores de risco da doença cardiovascular. Por isso, eu começaria por perguntar o que é o colesterol. O colesterol é um tipo de gordura que está presente nos alimentos de origem animal e que não existe nos vegetais. Quando ingerido em excesso, dá origem àquilo que popularmente se conhece como gordura no sangue, mas que cientificamente se designa como hipercolesterolemia. Existem diferentes tipos de colesterol. O LDL é conhecido pelo mau colesterol e é responsável por ajudar as gorduras a entrarem dentro das células e o seu excesso acumula-se nas paredes das artérias, trazendo diversos malefícios. O HDL é conhecido pelo bom colesterol e é então responsável por retirar a gordura das células, facilitando a sua eliminação do organismo, trazendo por isso benefícios. O conjunto dos dois chama-se colesterol total. E quais são os níveis ideais deste colesterol? No colesterol total, pretende-se que o nível seja inferior a 190 mg por decilitro. Relativamente ao LDL, deve ser inferior a 100 mg por decilitro. E no HDL, que é o bom, deve ser superior a 45 mg por decilitro. No entanto, estes níveis são ajustáveis consoante a pessoa que temos em frente. Se for uma pessoa com um elevado risco, que tem outras doenças associadas, estes valores diferem um pouco. E de onde é que provém? 75% do colesterol é produzido no nosso organismo e vai ser extremamente importante para a produção de células saudáveis, para a produção de hormonas importantes e está presente em todas as células do nosso organismo. Os outros 25% são obtidos através da alimentação que nós ingerimos, principalmente através da ingestão de gorduras saturadas. Quais são os fatores de risco associados ao seu aumento? Existem vários fatores que influenciam os níveis de colesterol no sangue. Existem os fatores de risco não modificáveis, que são aqueles então que não controlamos. É a nossa história familiar, porque geneticamente algumas pessoas estão predispostas a apresentar níveis de colesterol elevados. A idade. Ao longo da nossa vida, os níveis de colesterol também vão aumentando e o sexo. Sabe-se que os homens apresentam níveis de LDL mais altos do que as mulheres. No entanto, após a menopausa, devido às alterações hormonais, as mulheres começam a ter mais tendência a aumentar estes níveis. Os fatores de risco modificáveis são aqueles que nós conseguimos controlar e que são muito importantes e aqui é que entra o nosso papel como profissionais de saúde. É a dieta alimentar, aquilo que nós ingerimos, a diabetes e a hipertensão arterial, que aceleram o desenvolvimento da aterosclerose, o tabagismo, o alcoolismo, o abuso de drogas, a obesidade e o sedentarismo. E porquê que nos devemos preocupar com o excesso de colesterol? Porque o excesso de colesterol não dá sintomas e está diretamente relacionado com aqueles alimentos que nós ingerimos, que geralmente são aqueles alimentos deliciosos que todos gostam e que por isso é mais difícil de retirar da nossa alimentação. No entanto, é preciso perceber que uma alimentação rica em gordura saturada, sobretudo a de origem animal, vai fazer com que o colesterol se deposite nas paredes dos vasos sanguíneos, diminuindo o calibre dos mesmos e dificultando, por isso, a circulação do sangue. Isto vai dar origem à aterosclerose, que, por sua vez, vai dar origem a outras doenças bastante graves, nomeadamente a trombose coronária, os AVCs, que trazem inúmeras limitações para a pessoa, deixando-a, por vezes, acamada. O que podemos, então, fazer para evitar o seu aumento ou até mesmo diminuí-lo? A principal arma para combater o colesterol é realmente uma alimentação rica e saudável. E isso implica a redução das gorduras saturadas, nomeadamente a manteiga, o queijo, o leite gordo, os ovos, os hambúrgueres, o bacon, os patês, os bolos, os chocolates, as natas. Dar preferência às gorduras vegetais, como por exemplo o azeite, na confecção das nossas refeições. Aumentar o consumo de peixe, de hortaliças, de legumes, fruta e cereais. E preferir as carnes brancas. Parar de fumar. Perder peso, controlar a tensão arterial e combater o sedentarismo são outras estratégias bastante importantes no combate ao colesterol. Nós, na Clínica Gilina Mar, procuramos sempre promover a educação para a saúde nos nossos utentes. Reforçamos a importância de controlar periodicamente os níveis de colesterol e adotar estilos de vida saudáveis. Daí também procuramos sempre participar nas iniciativas desenvolvidas junto à população. Tal como o ano passado, este ano também vamos participar nos dias 19 e 20 de maio na iniciativa Saúde para Todos, que vai ser feita no Parque Urbano das Paivas. É um rastreio grátis no âmbito do projeto Seixal Saudável. Não se esqueça dos conselhos úteis que foram aqui avançados para combater o colesterol. São importantes para a saúde. Chegamos assim ao fim de mais um Seixal Saudável. Regressamos na próxima semana para falar sobre as comemorações do Dia Mundial da Saúde, que vão incluir a realização de um grande piquenique no Seixal. Este programa resulta de uma parceria da RDS com o projeto Seixal Saudável da Câmara do Seixal. Seixal Saudável, para promover o seu bem-estar.